Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú, Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Alô, minha gente, por aqui nós estamos chegando com mais um Baú Sertanejo, aqui na sua rádio preferida. Muito prazer, eu sou o Elbert Andrade, é um prazer imenso estarmos juntos a partir de agora aqui na sua rádio com as melhores músicas. Pra começar hoje tem Chico Rei Paraná, a música que vem aqui, ó, do volume 10, A Lua Testemunha. Depois Eduardo Costa, Presente de Deus, as melhores tocam aqui. A mulher dos sonhos meus. pra mim. Nunca amei ninguém assim. Você é minha paz maravilhosa. Você é linda demais. É meu presente de Deus. Sem você eu não sou eu. Sem você não vivo mais. Parado, um olhar apaixonado, foi assim que aconteceu. Senti que era amor pra vida inteira, a paixão mais verdadeira, a mulher dos sonhos meus. Maravilhosa, você é linda demais. Sei que foi feita pra mim. Nunca amei ninguém assim. Você é minha paz maravilhosa. Você é linda demais. É meu presente de Deus. Sem você eu não sou eu. Sem você não vivo mais. Linda demais. Sei que foi feita pra mim. Nunca amei ninguém assim. Você é minha paz maravilhosa. Você é linda demais. É meu presente de Deus. Sem você eu não sou eu. Sem você não vivo mais. As melhores. Baú Sertanejo. Por que que só agora você veio aparecer? Você chegou e bagunçou meu proceder. Me conquistou e já ganhou meu coração. Não sei até quando pretendemos disfarçar esse querer que está escrito em nosso olhar. Essa loucura alucinante, essa paixão. Você, mais um problema que surgiu na minha vida. Mesmo sabendo que é a coisa mais querida, que quero ter, que quero ver, que quero amar. Você, doce ilusão, meu padecer e meu pecado. Mesmo sabendo que estou dando um passo errado, mas quero você pra minha vida continuar. Amor, se é problema, se há erro ou confusão, eu vou soltar meu sentimento e dar vazão, pra não ter que assistir meu próprio fim. Amor, não interessa se chegou em hora errada, já não sou eu nessa comédia bagunçada. Sou tão você que esqueço até de mim. Você, mais um problema que surgiu na minha vida. Mesmo sabendo que é a coisa mais querida, que quero ter, que quero ver, que quero amar. Você, doce ilusão, meu padecer e meu pecado. Mesmo sabendo que

O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Construiu os montes, cercando o horizonte, fez-se um mural. E no aconchego do berço das serras, esta minha terra, linda claraval. Desbravando matas de um país gigante, nossos bandeirantes lançaram a semente. Mas foram os quadros e os bons operários que construíram o atual cenário, que é o orgulho do nosso presente. Pedaço de terra mineira, és hospitaleira, és muito gentil. Tu és a saudade, recanto florido da felicidade, estrela sublime do nosso Brasil. Rio Canoas fertiliza o verde e ameniza a sede do nosso café. No alto do morro, um lindo mosteiro marca o pioneiro do amor e da fé. Em teu dia a dia não se vê fracasso, segue passo a passo com a evolução. Muitos contribuíram com o nosso progresso, mas como inserir nestes simples versos toda a gente boa do nosso rincão? Pedaço de terra mineira, és hospitaleira, és muito gentil. Filhos distantes, tu és a saudade, recanto florido da felicidade, estrela sublime do nosso Brasil. Conferimos então o nosso primeiro bloco aqui do nosso Baú Sertanejo de hoje, quarta-feira. Ouvimos Estrela Sublime, Rio Negro e Solimões, ainda Roberta Miranda, Luar do Sertão, Adalberto Adriano, Sou Tão Você e Esqueci de Mim, Presente de Deus, canção de Eduardo Costa e ainda Lua é Testemunha, grande sucesso na voz do Chico Rei do Paraná. Daqui a pouquinho tem Renan e Raí após o intervalo. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Esse é o nosso Baú Sertanejo, quarta-feira, meio de semana. Tá pintando sucesso aqui do Renan Raí, Anjo Bom, depois Teodoro e Sampaio, Amigos de Bar. Você veio feito nuvem e cobriu o meu olhar numa tarde de verão, naquela praia junto ao mar. Meiga e doce feito mel, ela veio pra me amar. Entrou no meu coração, ela veio pra ficar. Fez meu mundo enlouquecer, me entreguei de coração. Me cobriu com seus carinhos, tanto amor, tanta paixão.

este amor que me tortura, que me deixa louco, me machuca assim. Tô sofrendo aqui sozinho, vendo da vidraça a solidão da rua, morto de saudade sua. Como vai você? Ainda estou aqui. Vou remando contra o vento, vou tentando ser feliz. Mas eu te amo, amo. Tô sofrendo, tô vivendo por viver. Mas eu te amo. Sem você, já nem sei mais o que faço. Já tentei de tudo pra tirar de mim este amor que me tortura, que me deixa louco, me machuca assim. Tô sofrendo aqui sozinho, vendo da vidraça a solidão da rua. Morto de saudade sua. Morto de saudade sua. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Deslize meu corpo num desejo louco de me abraçar. Ela me agarra e mata sua sede. Esse amor me faz subir pelas paredes e a gente se acaba de tanto amar. Esse nosso amor não tem hora marcada. Eu largo de tudo quando ela me quer. No seu beijo esqueço. Esse nosso amor nasceu de um sorriso e um paraíso carregou nós dois, onde a gente não conhece o sofrer. E os sonhos de amor não ficam pra depois. Tenho o seu corpo na palma da mão. O meu coração eu dei pra você. Solidão pra gente nunca existiu. No amor você comigo é nota mil. E me enlouquece de tanto prazer. Esse nosso amor não tem hora. No seu beijo esqueço o mundo lá fora. De novo no amor a gente deita em volta. E eu sou louco por essa mulher. Chanceler Montenegro, Mulher Nota Mil. Ouvimos ainda César e Paulinho, Morto de Saudade Sua. João Paulo e Daniel, Louco de Desejo. Ainda Teodoro e Sampaio, Amigos de Bar. Conferimos ainda também Renan e Raí, Anjo Bom. Daqui a pouquinho tem a sua música preferida. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Música.

Baú Sertanejo. Aqui é bem melhor. Melhores. Baú Sertanejo. Amor, o que você deseja? vida mais feliz. Onde você for, eu vou. Só pra te dar meu amor. Nosso baú sertanejo da sua programação de quarta-feira. Christian Ralph, Onde Você For Eu Vou. Ainda Hugo e Thiago, Coração Sertanejo. As Marcianas, Desamor. Conferimos também João Paulo e Daniel, a música Você Não Morre Mais. E ainda Paixão, Alan e Aladim. Bem, pessoal, terminamos mais um Baú Sertanejo. Forte abraço aqui do amigo Elber de Andrade. Fiquem todos com Deus. Ótima quarta-feira para todo mundo. E a gente volta amanhã com você com mais uma programação especial por aqui na sua rádio preferida. Um abraço a todos e até lá. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.